só vaguei por aí com a ajuda de cada sentido. E a cada passo meu me sentia mais perdido. Cinco trevas me guiaram pra um infinito abismo, enquanto minha mente secava no limbo. Mas eu sabia que tinha algo mais. Nova era está chegando com as crianças cristais. A velha sociedade entende, caça índigos e gênios como prêmios pra serpente. Controle ou ela te massacra. O inimigo é o sentido e teu aliado é o chakra. Fuga do mundo físico, mata o ego com a faca. Meditucre, imagine tudo isso ganha asas. Ainda há quem acredite nesses sistemas arcaicos. De pai pra filho passam esses valores erráticos. O confronto se aproxima tipo o planeta dos macacos. Super máquinas contra intuitivos matemáticos enfáticos. E é fato que o rap tá na pele, na caminhada fechei o mano ML. Gravando o que puder, antes que eu sequele. Bati o vermes de talher e mando pro IML. Desde que a verdade não hipótese, indústrias calcificam nossa hipófise. Mais conhecida como glândula pineal. A beira do colapso é nossa sociedade ocidental. Sigo nessa trilha e sei, dirão que sou fora da lei. Mas na minha mente eu encontrei o equilíbrio. Então serei luz pra findar a escuridão, lucidez pra domar o dragão. Não se preocupe, estarei são com ele, escrevo. O vento bate no meu rosto, eu tô sempre disposto, fazendo pelo meu gosto. E sai pra lá todos encosto, relógio tá quebrado, coração tá acelerado. Se eu ficar parado, só vou ficar atrasado. Eu corro contra o tempo, mas foi lamentável ver meu vô no hospital e ele não tava estável. A área é laranja, só rezo por você. Um dia antes de partir, ainda Deus deixou te ver. O museu é do passado e lá tá seu retrato. Torre Gêmeas e o Osama, lembrando o assassinato. Atentado, homem-bomba, explodindo a todos lado. A boate quis foi aquele beijo envenenado. Santa Maria de luto por todos asfixiados. Cotidiano louco, o tempo é temporal. O céu tá azul, ilusão do mundo real. Meu barco não afundou como o Titanic. Quem se afogou só foi os Dominique. 2012, o mundo ia acabar. Cadê o apocalipse que eu nunca vi chegar? Morreu a esperança, o sorriso da criança. Hoje eu vejo o egoísmo e muita ganância. Quantos dedos vão apontar? Quantos vão ter que julgar? Quantos vão quebrar a cara pra poder raciocinar? Quantos vão ter que ensinar? Quantos vão ter que aprender? E quem nunca entendeu só entende quando perder.